Gente, Juliette de Abraço, fica atento apenas a um tráfego, um Charlie 206, deslocando no centro do rumo de Paripe, mantendo 1.000 pés. Controle para Patango, November from Golf. November, uniforme Golf, contato radar, tudo para o 080, saída Momo. Sente, 080, saída Momo, November from Golf. Oceaner 6320, acena de identificação, autorizado chegada à área, desse mantém o 050. Juliette India Bravo na proa de Paripe, reporte ingressando no corredor ao Interlagos. Reportará ingressando no Interlagos, Juliette India Bravo. Para o ingresso do Airbus da companhia no 09. Boa tarde, no 06, tem o Web que já passou externa, quando o tráfego será autorizado ali e vai colar a pista 10. Aguarde instruções. Aguardando o 06. Cada ponto descendo até o 060, firma? Confirmo. O Gol 1780, completo final, torre 118.95. 780. Para ingresso no corredor Interlagos, o Juliette de Abraão, se possível, solicita 1500 devido à turbulência. Autorizado, 1500 pés, o Juliette de Abraão. Informa apenas um tráfego, um helicóptero, mantendo 500 pés, agora na sua posição de 12 horas, está 2.5 milhas à sua frente, mantendo 500 pés. Bravo, está ciente, não está de volta com o tráfego. Delta, India, Echo, X-Ray, Echo. Mantém flight level 125 e fly direct coral. Dá-lhe o comando como sai da turma de cocais, Delta, India, Echo. Nação 4, torre, aciona 0110, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 95, até o Oscar Zulu. 685-2545, vai ser 4. Então, Oscar Zulu, qual foi o preciso da borra do estacionamento? Confirmando 110 cômodos. Ótimo, confirmado ali, voo. É a 320 da presente voo ITAP. Oxané 6320, copia o controle. Oxané 6141, desce via para 2000 pés, ajuste 1014, livre LS, aporte estabilizado. 2000 via 1014, acusado essa pisada de LS, deixa na minha 14. Sete Índia Serra, embaixo travado. Cliente, aguarda pista livre, 1780. Zero. Juliette Índia Bravo, confirme o estimado de pouso. Aguarde. Libera direito, 219. Direita, 219, obrigado. Uno 6, 1-2, estima costa de torpedo do Juliette de Abraão. Gente. Xané 6320, prossegue para 3.000 pés, ajuste no 04. 3.000, 104, Xané 6320. Ele autoriza o November Farm Golf manter 340 devido à formação? Proa 340? Afirmativo, proa 340. Sente, November Uniforme Golf reporta termo de desvios. Sente, vai reportar November Farm Golf. Cardão, passaria do 2230, sente o November. Aguarde 260, parceiro de 230, informa o prefeito da LA. Eu vou verificar com a segunda companhia, mas... Sim. 780, 110 graus com uma dúzia, livre pouso. Livre pouso no zero, com 780. 7 Romeu, observe o tráfego na curta final no zero, após o mesmo, 120 graus com no 09, está livre da colagem. Parte de Alfa, 1805, pode esperar, boa. 1895. 206, mantenha a proa até a liberação do controle, decolou os 48, 198. 198, mantenha a proa, 1806. Mané 6320, reduza para 2209. Reduzindo para 2209, Sente, marca com o Delta, me mantém após o tráfego que inicia. Gol no 328, confirma visual com o Airbus da TAM, taxiando próximo ao portão 08. Visual, no 328. 328, tem passagem um Airbus após o ingresso a Juliette, portão 10, portão 10. Após o Airbus, Juliette, 10, 10, volta 328, da passagem. Passarei do 2230 na escuta, cópia. Zero no sol, 48, libera direito em 219. Direita, 219, bom, 780. Zero meia, pode tomar controle. 198, bom voo. 198, bom trabalho. Bom, 806, muito boa tarde. Aero 780 via Alfa, reporte a cidade Juliette para ingresso. Alfa, reporte a cidade de Alfa, reporte a cidade de Alfa. 190, 1806. ILS no 0, Oxenay 141. Complete aproximação, torre 118,95. 118,95, Oxenay. Salvador, papapá, Lima Juliette Romeu. Lima Juliette Romeu, contato radar na decolagem, só para 340, saída da El. 340 da El, Lima Juliette Romeu. Bloomberg, stand by to clearance to CIA Alpha Charlie Oscar. Stand by for clearance, plane American Alpha Charlie Oscar. Não tinha estabilizado. 2 mil pés, em November Alpha Guard, mantém escuta, número 3. Zuno, segue o Boeing da Gol à frente via Juliette, portão 08. Segui o Boeing da Gol via Juliette pro 08, né? Até 2. Passarei do 2230 na escuta, cópia. Passarei do 2230, Vitória da Conquista 260 autorizado, rota direta, decola da 10, curva direita, subida Golem, após Eval, após direto, Vitória da Conquista. Aciona 5515, controle 119, decimal 8. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 260, depois de 4 anos de voo. Decola da pista 10, curva direita, saída Golem, após Golem, Eval e Eval direto. Transponder 5515 e o controle 198, passarei do 2230. A remota chame pronto, passarei 2230. Tá mais aqui, passarei 2230. Informa se foi executada dele. Sim, já foi checada. November Uniform Golf, copiou o controle? Copiei o November Uniform Golf, retomando saída bomba. Curva direita para o 010 para prosseguir na subida, uniform, November Uniform Golf devido a tráfego no sentido oposto. Ciente 010, November Uniform Golf pela direita. 098, Mike Eco Delta. Sente, a prova da rotatória, o Mike Juliette Romeu aguardando transferência de comunicações. Prova da rotatória, aguardando transferência de comunicações, Mike Juliette Romeu. Siga. Bom, 1780, próximo. 780, ingressa Juliette para remota 1 ou 3, remota 13. normal, só no 3, 1, 7, 0. O Alfa Victor Juliette encontra-se sobre Veracruz, o Kilo Romeo Oscar. Apenas informo que tem um tráfego, tem... 753, Red, copy. Right, the copy, go ahead, no, leave off. America 9753, clear to Sierra Alpha Charlie Oscar, part level 280 via Upper Whiskey 58 until Sierra Charlie Bravo, after that via Upper Alpha 310 until Papa Oscar November Tango Echo Point, after that via Upper Whiskey 66 until Fox Oscar Zulu, after that via flight plan route, departure runway 10, after departure right turn, dial departure, then fly Leda position, Lima Echo Delta Alpha Leda, after direct Sagaz position, Sierra Alpha, Golf Alpha, Zulu, Sagaz. Squawk code 5003, control departure frequency 119.8. Então, tem um tráfego agora, 11 horas, 8 milhas, no deslocamento sudoeste. É um Alfa Tango 72 da Trip, cruzando agora o 060 em descida para 4 mil pés. Cliente, porém, não precisa, não, por favor. 320, complete aproximação, torre 100, 1895. 2895, boa tarde. Boa. Para ingresso, corredor forte, Juliette de Abraão. Juliette Índia Bravo, mantendo o corredor forte, 1.500 pés, reporte visual com local de pouso. Reportará Bravo. Anapta, departure 1190.8. Milhas? Mais 10 milhas, estabelecida como possível para destacar. Sente, Lima Juliette Romeu, aguarde em coordenação com Recife. Sente, diretamente. Mais Juliette Romeu, torre 118.95. Voo 1806, Recife 1685, alternado 12545, bom voo. 2545, poderia confirmar a primária? 12085. 2085, boa tarde, 806. Delta Alpha and fly direct to Sagaz position. The back 4 active from American 9753. Position 10, call me red for push and start. Watchman set 1014. I call you back for push back and start up there. Salvador, boa tarde. Trip 5489, centro da November, autorização para a vitória da conquista positiva. Trip 5489, número 2, aguarde. Já tenho 200 autorizado para pare a Goleval. Goleval, número 2. Índia November Alpha, confirmando sobrevoo ITGL em Veracruz, está pronto, copy? 110 graus, 08. Confirme? 3805, cruzando 1500. Gente, está 3805, contato radar, pula para 340, saída da EL. 340, EL. Direita, ingressando corredor Axé, após corredor Caixa Pregos. Aciona transponder 0154, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 95, Índia November Alpha, cotejo. Gente. Trip 5491, apenas para informação, temos uma aeronave agora 1500 pés, na sua posição de 11 horas. Está a 4 milhas de locamento nordeste, mantendo no 1.500 pés, motivo da restrição do trip em descida para 2.500. E está visual com a aeronave, o 5491. Gente, livre LS, aposta estabilizada, ainda mantendo descida para 2.500 pés. Gente, trip. 3805, pode voar, Leda? Autorizado, Leda, então, 3805. Leda. Alfa Vitor Juliette, na escuta do controle de Salvador? O tráfego está ultrapassado já, visual. Gente, mantenha ainda 2.500 pés de aporte estabilizado, trip 5491. Contrário, Salvador, Juliette Bravo Delta, pare início descida. Confirme? É a Juliette Bravo Delta, senhora, pare início descida. Juliette. Lima, Juliette, Romeu, controle. É tudo pra cima. Vou indo pro 235 para solicitado pelo Centro Recife. 235. Sim, aguardando transferência de comunicações. Juliette Bravo Delta, desça para 4.000 pés, ajuste no 0.15. Para 4.000 no 0.15, Bravo Delta. Trip 5491 no tráfego superado, desça para 2.000 pés, livre LS, reporte estabilizado. Descendo para 2.000, livre LS, reportaria estabilizada. Trip 5491. Alfa, livre Sonar, Chantage. Isso agora, 1251, alternado no 288 para maiores instruções. Confirma na máquina, chamou o controle? Oi, Tata Azul. Confirma, está visual com o helicóptero aproximando para baixo, Robson. Está visual, está atualizado, libera, vai, já fica 45, agora vai direto para 44. Tem que ter sinal. Então, o Tata Azul é pouso, no 44 está livre, então, uma centena com a 12, informe solo controlado. Agora controlado, Azul. Kilo Romeu Alfa Visual com a aeronave do Alfa Vitor Juliette. O Alfa Vitor Juliette está na escuta do controle Salvador. Mike Eco Delta, frequência livre para coordenação. Kilo 491 na torre, 118.95, bom pouso. 118.95, bom, grato, bom serviço. Gente, nenhum tráfego no setor informado, frequência livre, Juliette Índia Bravo. Copia o 370. Copia. Formé 00 Natal, nível 370 autorizado, Zulu 10, aerovia decolada 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. Aciona 5572, controle 119, decimal 8. Ok, 370 pela Ampla Zulu 10, Puca Zipar. 370-572-1-1-600. Gurumé 00 no portão 2, chame pronto, chame adicionamento, ajuste no 0 no 4, Gurumé 00. Olá. Ciente, Julie. Salvador, o trip 5491 a uma milha do externo, baixado e travado. Trip livre pouso, 130 com a dúzia. Com 5491. No avião, 100. Agora na escuta do controle de Salvador. Não lembra, Alfa, observa o helicóptero está posicionando aí. Ele está que chama ingresso no 7. É, mantenha 1.000 pés, desça para 1.000 pés, ajuste no 0, 1.5. Corredor Veracruz, reporte Paripe. Salvador, 924 Lagoa, 1, para posicionamento. Então, 01, 924, está autorizado, chame táxi. Chama lá, 924. Que separação? Autorizado Paribe, que é o Romeu Oscar. Paribe, Romeu Oscar. Estando na final do ano 7, Vitor e Juliette. Gente, agora foi reforço, Vitor e Juliette. Passará, Juli. Ponto Golf e nível final 100, felicita? 100 final, na verdade, para Golf. Sente, 100, autorizado, novembro e uniforme Golf. Sente, 100, grato, na verdade, para Golf. Salvador, boa tarde, eu sou 3661, autorização 140 ideal. Então 3805, chame Recife 1251, alternado no 288. 251-288, boa tarde. Golfo 677, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Ilhéus. Aciona 5575, controle 119, decimal 8. Vitor de Gilete, vento 130 com 10, livre pouso. Livre pouso na hora 7, viu? Direita na da El, Leda e depois Ilhéus. Transponder 5575, controle 18, 19-8, da... Portão 3, chame pronto, pushback da 361, ajusta no 0, no 5. Vamos, Salvador, 3549, baixo 3. Remota meia para remota 9, pois. Tá livre, 3549, chame táxi. Pronto, camarada, para o táxi. Boa tarde, o chanel 63, 15. Boa tarde, final 63, 15 Guarulhos, eu tenho aprovado 360, copia? Copia, senhor. Final 63, 15 Guarulhos, 360, autorizado, Aperuí 50, aerovia, decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo, Indy Delta, Eco Victor, Bidev. Aciona 5020, controle 119, decimal 8. Ok, 360, Aperuí 50, pista 10 da El. É, Leda, Bidev, Bravo, India, Delta, Eca, Vitor, 520198. Tem pronto, pushback no 62, final 6315. Chamará. Solo, é o 6721 da Web, autorização Fortaleza, 3110. Só um minuto, Web, 6721, prepare a Momo Froti. Momo Froti, aguardando, 6721. Salvador, o trip 5491 na Alfa. 491 na Alfa, à esquerda, quilo, posição 01 do pátio 3, atento ao sinalizador e ao ATR da companhia, sinalizando pushback. Afirmativo, está avistando, libera na primeira, quilo. A 361 no 03, é o número 2 no setor, aguarde. Mantenha. Controle, prossiga. 721 Web 6721, Fortaleza 3110, autorizado, aerovia Pesulo 19, decolada 10, curva esquerda na subida Momo, transição Froti, aciona 5545, controle 119, decimal 8. Fortaleza 3110, vai decolar da 10 na Momo, Froti com curva esquerda, 5545198, 6721. Aerovia Pesulo 19, Web 6721, no portão 8, chame pronto, pushback. Afirmativo, confirmando Pesulo 19, vai chamar no 8, pushback, acionamento. Salvador, 924 da Gol para táxi com 190 a bordo, 2 horas e 33, alterna Salvador. Via Índia e Alfa, ponte esperando no 0, torre no 895, ajuste no 0 no 4, bom voo e boa tarde, Gol 924. Índia e Alfa, ponte esperando pista no 0, 895, com 1014, Gol 924. Alfa, Vitor Juliette, voo e Paripe. Papa Tango, Alfa, Vitor, Juliette. 489, 50 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador. Táxi Pátio 3, após Pátio Principal, segue o Boeing da Gol, via Índia, segunda à direita. E Alfa, ponto esperando no 0, torre no 895, ajuste no 0 no 4, então bom voo e boa tarde, o trip 5489. Gente, ajuste no 0 no 4, via Júlio, Pátio 3, Juliette, segunda à direita na Alfa, torre 895. 4, 8, 9, 5, 5, 5, 5, 5. Juliette, via Índia, ok, via Índia, negativo Juliette. A Juliette está fechada esse trecho aí, vai via Índia, segunda direita. Desculpa, eu anotei terra, via Índia, segunda direita, alta. Salvador, Pan America 57, 97, 53, ready for pushback and setup. Indicada do Juliette Bravo Delta. 1809. Reduza para 1409, Juliette Bravo Delta, quando for reporte para cancelamento. Para cancelamento, senhor. Gente, dá presente o plano modificado zona 608. Desça para, inicialmente para 2.500 pés na prova rotatória, Juliette Bravo Delta. 2.500 prova rotatória. Quilômetro 8, visual com 17? Go you right for taxi, Pan America 97, thank you. E aí, amor? Torre, 118.95. 118.95, obrigado. Bruno 333, para São Paulo, Congonhas, autorizado, nível 3620, aerovia Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, Tango Romeo Índia, Vitor Índia, após conforme o plano, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Eco Bridge, onde após intercepta o eixo da aerovia Zulu 16. Aciona 5005, controle 119.8. Autorizado 360, São Paulo, Congonhas, autorizou 16, Belo Horizonte, CCT, Trive. Após conforme a rota do plano, 10, direita após, saída da El, Leda, Bridge, 5005, transponder, 198, controle, 1333. E pronto, pushback, 1333. Maravilha. Azul 4196, ajuste agora 104, desça para 5000 na chegada. Dois 4, 09, 19, 8, por favor. 19, 8, boa. 9, 2, 4. Gol 9, 2, 4, controle, contato radar. 9, 2, 4. Approach, Ocean 620, passing 1-9-0, distance 100, no given information. Ocean 6210, insert in altimeter 1014, clear to 6000 mile arrival. 1014, 6000 mile arrival, Ocean 6210. 7, Romeo Flatango Valença, número 10, autorizado, decolando no 7 direita, corredor axé, após caixa pregos, aciona transponder 0135, controle 119.8, 2.18.95. Vitor Juliette, aguarde em Paripe, instruções para ingressar no corredor Interlagos. Aguarde Juliette, Vitor Aprende, agora pelo Chico. Aguarde Juliette, vou passar na cabeça. Cumprimento Salvador, Vitor Juliette, Golfe, 100, 100, copiado, solicita direto para a mensagem. November Uniforme Golf, chame Recife, frequência 1251, caso negativo 1260. Trip decolou ao 1198, bom voo. Obrigado. Descendo para 1500. Solo Salvador, muito boa tarde, Netuno 03. Netuno 03, prossiga. Combate militar ciente da Oscar com 07 a bordo. Pronto para acionamento. Solicitando acionamento. Solicitando acionamento. Baixa barato. Solo 3661 para o site, na bordo. Confirma a aeronave que chamou para o táxi. 3661-147 a bordo, 30 antena Aracaju. Nós ouvimos o Juliette, a nossa